com músicas que o Carlos Pitt já lançou e ainda com músicas que o Carlos Pitt compôs e vários artistas já gravaram. São mais de 100 músicas para você ouvir. Para concorrer é muito fácil. Acesse nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e compartilhe o banner ou o vídeo da música nova do Carlos Pitt, A Saudade Aperta. E boa sorte! Participe! O sorteio é dia 15 de janeiro. Presente do Carlos Pitt, você só ganha aqui! De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. E aí, tudo bem? Tudo beleza? Opa! Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você ouvindo o nosso programa Carlos Pitt especial de férias. Nossa equipe está de férias, mas logo, logo estaremos voltando com os nossos programas inéditos. Tá tudo bem? Tá curtindo aí? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Você que me acompanha via Facebook também, compartilha lá a gente, né? No Twitter, no Instagram, Carlos Pitt Oficial. Muito obrigado. Os nossos vídeos no YouTube, tá divulgando a nossa música e A Saudade Aperta de coração. Muito obrigado. Liga pra cá, liga pra rádio e também pede Carlos Pitt, A Saudade Aperta, que tá bombando. Muitas rádios no top 10 já. Muito bacana, tô muito contente, muito feliz e obrigado a você que me ajuda, que compartilha, que divulga, que pede aqui na rádio também, né? Tudo de bom pra você. E já já no final do programa tem o sorteio do nosso kit completão do Carlos Pitt, com chapéu do Carlos Pitt. Tem o kit box com 1, 2, 3 CDs do Carlos Pitt, né? Tem o primeiro CD, Eu Sou Assim. Tem o CD Vida Acústico. Tem o CD 880, né? Ó, então tá bom, tem camiseta, tem pôster, tem postal. Pra você que participou, compartilhou lá no Facebook o banner, o vídeo da promoção, o vídeo da nova música A Saudade Aperta, aguenta aí e boa sorte. Enquanto isso, vamos trazer mais música, né? Você ouvindo a nossa programação especial de férias. A nossa equipe está de férias e logo logo tá de volta. Carlos Pitt, canta pra nós aqui agora, 8:80. Agora é 8:80, é pra soltar a voz comigo, vai! Estou cansado dessa sua brincadeira, falsas promessas e palavras ditas pura ilusão. Assim. Estou querendo baixar a poeira, quero dar rumo na minha vida e pro meu coração. Coração, não quero mais viver num barco furado, andando do lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. Agora vai ou racha, a gente fica bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber. Chegou a hora final. Olha, agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se quiser ser só minha. Agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinha. Viver num barco furado, andando do lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. Agora vai ou racha, a gente fica bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber. Canta vocês aí, vai lá! Então tira o pé do chão e solta a voz. Agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se quiser ser só minha. Agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala

E já estão se preparando para a semana que vem começar os programas da NET. Tudo bem, Carlinha Ribeiro? Tudo certo, curtindo as férias. Opa, só semana que vem a gente já volta com os inéditos, né? Isso aí, só esperar. Miroca, tudo bem, Miroca? Tudo certinho, Carlos Pitt, tudo certinho. Como é que tá as férias? Curtas, né? Mas curtidas. Mas semana que vem a gente volta, né? Com certeza, já tô com saudade do nosso programa. Então tá certo. E hoje nós estamos recebendo aqui, diretamente de Palmas, no Paraná, a visita do nosso amigo, amigão, parceiro, ilustre vereador, ó, que chique, Marcos Gomes da Silva, o conhecido Marquinhos. Tudo bem, Marcos? Olá, Carlos Pitt, todos os ouvintes, um grande abraço e, claro, desejar aqui um 2014 excelente para você em sua carreira e também para todos os nossos ouvintes. Obrigado por estar aqui visitando a gente e visitando aqui nossos estúdios da CPU em São Paulo, conversar um pouquinho com a gente aqui, né, passando por São Paulo. É, mais uma vez estamos aí visitando os amigos, conhecendo um pouco mais sobre a vida dos artistas e, é claro, também acompanhando sua carreira, Carlos Pitt, e desejar muito sucesso aí à frente e essas novas batalhas que estão chegando, Carlos Pitt. Já que você está aqui, Marcos, você vai ficar aqui junto para você conhecer, ajudar a gente a premiar, né, o nosso ouvinte, as pessoas que participaram da nossa promoção A Saudade Aperta, pode ser? Vamos lá, estamos aqui para conferir. Então tá bom, a gente começou desde o dia 13 de dezembro a nossa promoção para os nossos ouvintes compartilharem na internet, no YouTube, no Facebook, aliás, o vídeo do YouTube que tem a música nova Saudade Aperta, também o link da música Saudade Aperta no Facebook, Twitter e Instagram, e hoje a gente vai saber quem é que vai ser o nosso ouvinte, os nossos fãs, né, as pessoas que participaram aqui, apenas compartilhando lá na internet, para levar esse kit completo que tem um chapéu bonitão, tem também CD, tem pôster, tem um kit CDs com 1, 2, 3 CDs da carreira, camiseta, pôster e postal. Tudo isso nesse kit completo e a gente vai saber hoje quem é que vai levar, quem é que vai faturar esse super kit. Tudo bem, Carlinha? Preparada aí? Preparada. Marquitos, tudo bem? Vamos lá, toque pra frente. Miroca? Até eu queria, viu? Ah, é mesmo? Tá bonitão, tá bonitão. Vamos ver quem é que vai levar. Todo mundo que participou, que compartilhou, muito obrigado. Vamos mexer aqui no saco que tem somente os nomes aqui, ó, de... Isso aí, faz barulho, faz barulho. Quem compartilhou na internet, vamos lá, pega aí, Marcos. Pega, Marcos, pega um aí, pegou. Obrigado a todo mundo que compartilhou. A gente colocou aqui no saco o nome de todo mundo que compartilhou, né? Que era simples pra participar, era só compartilhar no Facebook o vídeo ou o link da música, o banner, inclusive, né? Bonitão da música Saudade Aperta. Brasil inteiro e Portugal participando também, hein? É isso aí. E quem levou aqui, ó, foi lá do Ceará, alô Ceará, da cidade de Iguatu. Quem faturou esse super kit foi Romana Alves Uza. Aê, pra barulho. Romana Alves Zuza, de Iguatu, no Ceará. Parabéns, Romana. Obrigado por você ter compartilhado o banner, o vídeo, né, da promoção, da música Nova Saudade Aperta. Muito obrigado. E você vai receber aí na sua casa. Nossa produção vai entrar em contato com você. Você vai receber esse kit completo. Aí depois você tira a foto, viu? Manda pra gente aí quando você receber o nosso kit. Tira a foto com o chapéu, com a camiseta. Vai ficar bonita demais, tá bom, Romana? Romana Alves Zuza, de Iguatu, no Ceará. Ok, Cala. Ok, parabéns, Romana. Curta muito todos os presentes. Obrigado, Marcos, pela visita aí, conferindo, ajudando aqui a gente, pra gente premiar o ouvinte que levou aqui lá no Ceará, rapaz. Valeu, um grande abraço a todos os amigos aí do Ceará, inclusive temos muitos amigos lá no Ceará. Um grande abraço aí a todos vocês e até a próxima ocasião. Esse homem só não deve ter amigo lá no Camboja, porque o resto tá louco, homem do céu. Obrigado, gente! E o programa Carlos Pitt chegando ao final. Obrigado a todo mundo que participou da super promoção. Vamos que vamos! A saudade aperta. Valeu, gente! O programa Carlos Pitt volta semana que vem. Forte abraço! Tchau, tchau! De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. A chuva que cai no telhado vai, a dor de mim não sai, vazio que me atormenta. O vento forte sopra na janela, na parede tem a tela que você pintou. O nosso quarto ficou tão vazio, desde quando partiu e me abandonou. A nossa cama ficou tão vazia, sem sua companhia, a solidão restou. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua eu devo pra esquecer. A saudade aperta, solidão judia, sinto sua falta, bebo noite e dia, volta para mim,